Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para Nerd. Saudações comentadas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e esse é mais um Drops para Nerd. Nesse Drops eu quero trazer um comentário em áudio feito pelo ouvinte Chikovski a respeito da opinião dele sobre o Lex Luthor do filme de Superman de 2025. Ouçam agora a opinião do Chikovski. Cara, eu achei isso genial, sabe por quê? Porque o Lex, ele é uma coisa que, para além da sua inteligência, o Lex sempre foi soberbo para um caralho. Soberbo para um caralho. Você tá entendendo? Dentro do foco dele, de tentar fazer as paradas dele, não prestar atenção para algo que ele acha irrelevante do lado dele, como a namorada dele. Você tá entendendo? Eu achei genial. Genial. Eu falei, caralho, porra. Que coisa linda. Que coisa linda. Aliás, eu sou suspeito para falar que, porra, ver bilionário se fudendo é uma coisa que me aquece o coração. Entendeu? Então, talvez eu seja muito suspeito para fazer uma análise crítica do Lex Luthor no Super-Homem. Mas eu achei genial, porque o personagem carrega essa soberba, esse hiperfoco, essa fixação quase sexual no Super-Homem. E é isso, queridos ouvintes. Vida longa e próspera.